aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do teu olhar? Do teu olhar. Não deixe que o tempo apague a nossa história.